Nosso tema dessa noite é a chama da imortalidade. Então é um título poético, né? Que fala da chama da imortalidade. Poético porque chama, nós sabemos o que é chama, física, né? Mas a chama que fala aqui é no sentido de vida. E falando de imortalidade, ele quer nos dizer da vida que não termina, da vida que não acaba, da vida que prossegue. Todos nós sabemos, porque nós repetimos isso em vários momentos da nossa vida, que a vida continua, que a vida não acaba. Nós dizemos isso quando nós nos deparamos com situações de morte física. Então, seja para confortar alguém, ou seja para o conforto próprio, nós explicamos dessa forma. Nós entendemos que a vida, ela continua. E existe um paradoxo quando nós falamos algumas coisas, porque nessa questão de mortalidade, como é que nós nos relacionamos conosco mesmo, não é nem com o mundo, mas conosco. Porque quando nós falamos, quando nós dissemos quem nós somos, nós inclusive colocamos a mão para mostrar quem nós somos. E nós falamos do nosso corpo, do meu corpo. E quando nós queremos falar de questões mais espirituais, nós dizemos o meu espírito. E se nós falamos meu corpo e meu espírito, quem é que nós somos? Então existe uma quebra de entendimento nessas questões conceituais. Se eu não sou o corpo e não sou o espírito, quem eu sou? Então, na verdade, nós sabemos quem nós somos. Mas nós, de uma forma de entendimento, nós misturamos um pouco e essa mistura faz com que nós tenhamos um pouco, às vezes, de dificuldade de entender essa questão da imortalidade. Nós somos espíritos que estamos passando por uma experiência carnal, material. Nós não somos o que nós vemos, mas nós somos o que nós sentimos. Muito mais verdadeiramente o que nós sentimos do que nós vemos, né? É por isso que quando nós estamos em situações de morte física, nós dizemos, né, que aquilo que aquele que foi vai deixar, aquilo permanecerá para sempre. Porque são questões íntimas, questões seja de sentimento, seja de entendimento que nós tínhamos com eles. Assim como aquilo que nós fazemos durante a nossa vida, aquilo que cria em nós a nossa personalidade, a nossa forma de se manifestar, é o que vai permanecer quando a gente voltar para o mundo espiritual. Então a gente fala dessa questão espírito-corpo para que a gente, através da própria linguagem, a gente comece a definir melhor quem realmente nós somos. Porque nós falamos várias vezes que a única certeza que nós temos hoje é a da morte física. Nós não temos outra certeza durante a nossa existência. Só que um dia vai chegar esse momento novamente, que não é novo, que é uma repetição, que não deve causar nenhum tipo de medo, porque é uma coisa que nós já fizemos várias vezes. Então, de novo, entra a questão dos conceitos. Nós somos um arquivo vivo, cada um de nós é um arquivo vivo das suas próprias experiências, tanto passadas quanto das experiências que nós estamos vivendo durante essa encarnação. E se a gente for parar e pensar nessa questão de idas e vindas, os livros nos contam, os espíritos nos relatam que é muito mais difícil para o espírito reencarnar do que desencarnar. Porque aqui onde nós estamos é um mundo de trabalho, muitas vezes carregados de sofrimento. Porque nós estamos aqui para aprender e para demonstrar algumas coisas. Esse aqui não é um mundo de alegrias, apesar da gente achar que nós temos algumas alegrias durante a vida, que a vida é boa. Ela é boa dependendo como a gente fizer uso dela, né? O quanto a gente aproveita dela na questão da visão espiritual. Então, de que forma nós estamos realmente aproveitando e compreendendo essa imortalidade? Porque se nós compreendemos a imortalidade como ela quer nos mostrar, a gente tem uma responsabilidade, não com essa encarnação, não com uma passagem de tempo de vários anos, onde a gente se mistura com várias pessoas, criamos famílias, amigos, e através desses vínculos nós tentamos nos perpetuar. E nos perpetuamos em alguns sentidos através daquilo que nós realmente passamos. Mas não no sentido que a gente às vezes imagina que deveria ser a vida eterna aqui. Então nessas ideias a gente vai voltando à questão da realidade, deixando a questão das ilusões para trás. Vamos deixando a vida mais real possível, porque assim a gente consegue entender ela melhor e aproveitar da forma como ela deve ser aproveitada. Nós falamos várias vezes da questão do sofrimento e da necessidade que é o sofrimento para o espírito, não para o corpo, é para o espírito. E quando a gente fala de mortalidade, de eternidade, a gente entende que esse sofrimento temporal que a gente vive, ele é breve. Se nós pensarmos, de novo, na imortalidade, no tempo que o espírito vive, que é eterno, o que, que são alguns anos de sofrimento aqui na matéria? Só que a gente tem que lembrar que esses anos de sofrimento, eles podem ser curtos ou mais longos. Depende do uso que a gente fizer disso, do entendimento que a gente conseguir fazer desse sofrimento. Porque nós temos que... somos os únicos animais desse planeta dotado de raciocínio, de razão, né? Então nós temos que pensar, por que esse sofrimento? Por que nós estamos passando por situações que mexem tanto com o nosso íntimo? Dilaceram, às vezes, a gente sente na própria carne. Por que que isso acontece? Por que que eu me sinto dessa forma? Se nós pegamos, qualquer religião nos diz a mesma coisa, que Deus é bom, é justo, é Pai, que quer o melhor para cada um de nós. Então a gente compara com esse sofrimento que nós passamos e a gente às vezes não aprofunda essa compreensão para tentar realmente entender o porquê. E se a gente não aprofunda, a gente às vezes pode estar sofrendo por nada. A gente pode estar sofrendo sem tirar daquele sofrimento a lição que ele quer nos mostrar. É sempre bom a gente ter uma vida o mais longo possível, para a gente poder ter tempo, às vezes, de aprender alguma coisa. Porque nos primeiros anos da nossa vida, a gente quer correr atrás de muitas coisas. A gente já tem uma ideia, às vezes, errada do que é a vida. Então a gente desperdiça muito tempo. Depois, com o passar de alguns anos, que é diferente de um para outro, né? A gente começa a deixar de lado algumas coisas que não têm mais importância para nós. E nós falando de eternidade e de imortalidade, nós falamos sempre da questão do espírito. E cada um de nós que tem hoje esse instrumento físico, que é o nosso instrumento de manifestação dentro do planeta, dentro da nossa encarnação, nós entendemos que o Espírito, como que ele se manifesta dentro desses corpos que nós temos, às vezes, tão mais materializados. A manifestação do Espírito se dá através do pensamento. E nós não podemos esquecer da força do pensamento, da capacidade que ele tem de direcionar a nossa vida. Ele é tão forte e tão poderoso que ele consegue modificar o nosso próprio corpo. A manifestação do Espírito é o pensamento. E através do pensamento nós formamos não apenas os conceitos que a gente falou, nós vamos formando a nossa personalidade, a nossa maneira de agir, de pensar, de falar. Nós vamos modificando a nossa estrutura física. Isso não é nenhuma novidade, né? Às vezes a gente até não para para se dar conta. Mas o passar do tempo pode fazer com que essa nossa linha de pensamento nos torne mais duros ou mais leves. Depende o caminho que a gente dá para essa linha de pensamento. Então, para que essa chama de imortalidade, essa vida que é eterna, ela tenha um sentido de valorizar essa oportunidade que a gente está tendo, é preciso que a gente se coloque nas rédeas dessa nossa vida, que a gente pare um pouco para olhar para dentro, apenas para dentro, nos perguntando o que nós estamos fazendo hoje, o que nós estamos buscando, o que nós estamos querendo para o amanhã. São questões que vão, aos poucos, nos tornando mais calmos nessa agitação do nosso dia a dia, porque a gente sai um pouco desse turbilhão que nos envolve, a gente começa a prestar atenção em questões mais essenciais. Poder olhar para nós mesmos e realmente conduzir a nossa vida, para que essa jornada que a gente tem pela frente, ela seja o mais bem aproveitado possível.